Boa tarde. Deus é o amor no qual eu perdoo. Lição 46 do livro de exercícios de O Curso em Milagres. A lição 46 dá a força de atitude para perdoar, mesmo quando isso é difícil. Como estudante de um curso em milagres, você está começando a perceber que a sua disponibilidade para perdoar é o seu caminho para a paz interior. Vendo além da ilusão da culpa de qualquer pessoa, você vê além através da inocência. Deus é o amor no qual eu perdoo. Deus não perdoa, porque ele nunca condenou, e deve haver condenação antes que o perdão seja necessário. Perdão é a maior necessidade do mundo, mas isso é porque esse é um mundo de ilusões. Aqueles que perdoam estão portanto, liberando a si mesmos das ilusões, enquanto aqueles que retêm o perdão estão ligando a si mesmos a elas. Assim como você condena somente a si mesmo, você perdoa somente a si mesmo. Assim, no entanto, Deus não perdoa. O seu amor é, não obstante, a base para o perdão. Medo condena e amor perdoa. Perdão, portanto, desfaz o que o medo produziu, retornando a mente para a consciência de Deus. Por essa razão, perdão pode verdadeiramente ser chamado de salvação. Esse é o meio pelo qual as ilusões desaparecem. Os exercícios de hoje requerem ao menos 3 períodos cheios de 5 minutos e quantos mais períodos curtos forem possíveis. Comece os períodos de prática repetindo a ideia de hoje para si mesmo, como usual. Feche seus olhos, conforme você o faz, e fique 1 minuto ou 2 buscando na sua mente por aqueles que você não tenha perdoado. Não importa o quanto você não os tenha perdoado, você os perdoou completamente ou você não perdoou absolutamente. Se você está fazendo o exercício bem, você não deve ter dificuldade em encontrar um número de pessoas que você não tenha perdoado. É uma regra segura considerar que qualquer pessoa que você não goste é uma pessoa adequada para o exercício. Mencione cada um pelo nome e diga: Deus é o amor no qual eu te perdoo, e diga o nome da pessoa. O propósito na primeira fase dos exercícios de prática de hoje é de colocar você em uma posição de perdoar você mesmo. Depois que você tiver aplicado a ideia para todos aqueles que tiverem vindo à sua mente, diga a si mesmo: Deus é o amor no qual eu perdoo a mim mesmo. Então, devote o restante do período de prática a adicionar ideias como: Deus é o amor no qual eu amo a mim mesmo. Deus é o amor no qual eu sou abençoado. A forma de aplicação pode variar consideravelmente, mas a ideia central não deve ser perdida de vista. Você deve dizer, por exemplo: eu não posso ser culpado porque eu sou um filho de Deus. Eu já fui perdoado. Nenhum medo é possível na mente amada por Deus. Não existe necessidade de ataque porque o amor me perdoou. O período de prática deve acabar, entretanto, com a repetição da ideia de hoje, como dito originalmente. Os períodos mais curtos de prática podem consistir tanto na repetição da ideia de hoje, na sua forma original, ou na forma relacionada, como você preferir. Esteja certo, entretanto, de fazer aplicações mais específicas se elas forem necessárias. Elas serão necessárias a qualquer hora do dia, durante o dia, quando você se tornar consciente de que qualquer tipo de reação negativa a qualquer pessoa, presente ou não. Nesse caso, diga a ela silenciosamente: Deus é o amor no qual eu te perdoo. Citação do dia: o relacionamento sagrado, acima de tudo, é uma amizade entre dois irmãos. Nós não somos colocados aqui para testar um ao outro, colocar alguém em julgamento ou usar outras pessoas para gratificar as necessidades do nosso próprio ego. Nós não estamos aqui para consertar, mudar ou desmerecer outra pessoa. Nós estamos aqui para suportar, perdoar e curar uns aos outros.